não passa de pura especulação. Nos condenaram à eterna passividade. Cidadãos, trabalhadores fomeados, pegando lotação, idosos desrespeitados, em filas de postos sem medicação, crianças inofensivas sendo manipuladas, pedintes por profissão, não lhes resta outra opção. Mundial, somos parte desse vírus letal.